bom no mesmo tempo. Ou no mesmo tempo, desconfere. Ou chamé 6270, Recife. Identificação, mantenha nível de voo 380 em Milton, chame centro Brasília em 124, decimal 25. Thank you. 198, bom trabalho, senhora. Na 38.0. Controle Salvador, tô 3890, Puca, Caju. 3890, controle, contato. Contato. 123.0. Centro Recife, sobre uma TN de voo 190, aguarde contatada. Nove e oito, bom dia. Controle Salvador, bom dia. 35594. 098, grato, bom fim de semana. Trole, bom dia, gol 1963. Obrigado, 198, Golfo, 865. Controle Salvador, Gol 1865, passa 1.400 pés na sua escuta. Controle Gol 1865, passa 2025. Sim, 865. Passando de 2229, da presente, motorizado direto Mari. Salvador, muito bom dia, Azul 4069, cruza o pé na, da Eulê, da Morte, mano. Controle 1998, muito grato, até breve. Controle Salvador, bom dia, voo 1093, decola pista 10, cruza 17000. Sob contato da água, 1093. Oceaneia 62 a 9, decolando aí. Tu escuta passando 1800 pés na perfil da saída da El. Thank you. Azul 4069, bom dia, tem a identificação. Sobre uma tendência de voo 340, direto Brit. Pode estar presente e vai direto, linda? Negativo, bom para saída para manter separação contrária com a gente. Segui na saída, chanel, 629. Bom dia, 49, livre ali. Bona 092, bom dia, sem identificação, mantenha o nível de voo 390, agora de chegada mais. Beleza 2229, está meio controle salvador, tá? Não, não, não. 198, azul 9139, obrigado, bom dia. Saída da Elbidev. Sempre subindo 260, azul 9139. Azul 4069. Baixareza 2229, chame controle Salvador, frequência 1.9.8, voa. Lima 39, bom dia, sem identificação, mantém o nível de voo 260. Boa noite, 65, chame Recife, 126.7, alternando 24.25. Boa noite, 65, próximo para 126.7, alterna 124.55. O Xalema 376, chame Recife, 126.7, alterna 124.55. passada de 2829. Controle 198, muito obrigado, bom dia, até agora. Controle Salvador, bom dia, o ato está a cargo 6570. 6570, controle, mandado para lá. Contato rodado, 6570. controle, Salvador, bom dia, 9819. 9819, ao controle, bom dia, está falando. Controle Sideral 9970, bom bloco. Sideral 9970, controle, conta a prova. Confirme? Conta a prova. Gente, Tolisa Bombo? Não, negativo, contei. Zona 3-9, estamos encontrando o posto de seguro 120, destino 9-9.